Você está ouvindo Rádio Estação. Sempre.

luto pra esquecer, mas é impossível. verdade não esconde. O olhar fica distante, perco a fome e chego até ouvir tua voz. Na cabeça passa um filme sobre nós. A garganta dá um nó, dá vontade de gritar. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, você ouviu Final de Tarde com Péricles, Tempo de Alegria com Ivete Sangalo e também Sósia do Amor com Lulu Santos. Esses foram os principais sucessos do programa legal de hoje, com exclusividade para você. Oi, vem você pra cá, você sabe, hein? Você sabe muito bem, a Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? Com certeza, Silvio, mas só lembrando, não é o Rock, é o Flávio Viano, grande amigo de todos que está aqui, tá bom? Então, esse é o programa legal, a sua companhia na Universidade. Você está ouvindo Rádio Estação. E é isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Chegando a mais um término do programa legal, a sua companhia na Universidade, prometendo voltar na próxima edição, com certeza, juntinho com você. Um forte abraço, um beijo no querido coração de todos e parabéns para os aniversariantes do mês, tá bom? Até a próxima edição e um forte abraço. E com certeza, beijo no coração de todos e agora, fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na Universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.